O primeiro será sempre o primeiro. Príncipe Negro Retrô. A primeira aparelhagem retrô do Pará. Salve, salve, galera de Barca Arena, já estamos na área. O nosso Príncipe Negro Retrô. Vocês que vieram conhecer de pertinho a nossa aparelhagem lançando aqui em Barca Arena. A gente já vai agradecendo toda a galera da aparelhagem liberal. Meu parceiro DJ Félix do Comando e meu parceiro Paulo Cunha, proprietário da casa e da aparelhagem liberal. Parabéns aí, aparelhagem liberal sempre arrebentando aqui no Espaço da Saudade, em Barca Arena. Chega o Retrô! Alô, Barca Arena, Veneza! Príncipe Negro. Procurar o meu amor pra fazer gostoso, lembrar como começou. Gira, gira, gira, eu vou girando no salão. Ele voltou, tá na pista, eu quero esse negão. Bora, Mangê! Vou pro Porto de Marés relembrar e curtir o nosso amor. Vou pro Porto de Marés, foi lá onde tudo começou. Príncipe Negro. Mas eu sei que não me abandonou. Vem pros meus braços, Príncipe Negro. Príncipe Negro. Bora dançar mais uma saudade. Bora que o retrô tá na área. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Será que ela libera hoje? Será? Libera, libera pra mim. Libera que eu tô aqui. Príncipe Negro. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô aqui. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica, vai. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonito? Bora, Jennifer! Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais. Deixa amigo Machado da Mega Gente, a dona Nasa. Aí da equipe quebra-mesa, tá na área. Lá de Belém, lá da Pedreira. Daqui em Barca Arena hoje. Aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Não para, não para, não para, não para. O Retrô chegou em Barca Arena. Príncipe Negro. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Amiga, gente, de Elzo, o nosso fã clube Breguesia aqui de Barca Arena. Dá meu carinho. Já marcando presença aqui no Espaço da Saudade. Obrigado. O meu calor. Vou dar todo Príncipe Negro. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. pra ela, é só dela, é só dela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. A festa com o retrô é outro nível. Nem adianta comparar. Chegamos em Barca Arena. Olha o retrô. A menina da janela fica sempre a me olhar. Príncipe Negro. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Onde eu vi você, me sonho, me sonho. Príncipe Negro. Ontem te beijei, me sonho, me sonho. Dá-lhe, Príncipe Negro Retrô. Mas não dá tchulinha. Espaço da saudade, o palco do show. É o Retrô. Poder te tocar, sem sonho. DJ Rebelde. Meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós tão longe, sempre acordar. Nós tão longe, por ti eu vou aos limites. Conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Negro Retrô, ao comando do maestro da saudade, DJ Rebel, Rebel. Uma viagem no tempo. Seu sonho, meu sonho é realizar. Príncipe, meu sonho, o sonho de viver. As meninas com a gente, aqui de Barca Arena, Dona Lene. Satisfação receber. Os amigos aqui de Barca Arena, Dona Lene, esposa do meu parceiro DJ Silvinho, lá do Ciclone Retrô. Segue com a gente, Dona Lene, fica à vontade no Retrô. O nosso Príncipe Negro. Bora, gente, vem! Agora é Retrô. Paguei meu retrô e Barca Arena vem descendo. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei. Grande amigo comandante Pepe. Enfim me entreguei. O Edson, a Joelma. Os amigos de Vila dos Cabanos com a gente. Obrigado. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei. Príncipe Negro. Enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Bora pra loucura. Voa, cai e volta, voa. Vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa. Meu grito de dor. Voa, cai e volta, voa. Vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa. Meu grito de dor. Príncipe Negro. O homem não resiste a uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Príncipe, príncipe. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. Príncipe Retrô, príncipe Retrô. Não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. A gente vai agradecer a galera, toda a galera do Som Liberal. Meu parceiro DJ Félix no comando. Aí na Baranhagem Liberal. DJ Félix lá de Belém. Abraçando o seu parceiro, o seu amigo rebelde. Tamo junto! Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei. Rebelde Saudade. Enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Nas nuvens fiquei. Seus lábios beijos. Fazendo Big Big na arena, Big Big. Enfim me entreguei. Junto com a galera do Breguesia, com a gente. Agora sou louco por ti. Bora, Big Big. Voa, cai e volta, voa. Voa, Big Big. Vai ver meu amor. meu amor. Atenção, copo cheio. Além do horizonte. Atenção, Gandalf, chega. Meu grito de dor. Príncipe Negro. O homem não resiste, uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. Tá. É o Príncipe Negro Retrô. Agora é uma viagem no tempo. Edilson, Edilson e o Maestro Rebelde juntos. É o Retrô invadindo Barcarena. Passava, passava, passava sim. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. DJ Rebelde. Por ti não sei expressar. Por ti eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci com esse amor, eu vivi, te deixou. Príncipe Negro. Boa noite, minha produção. Tá tudo certo, hein, minha produção? Mádio, Mané e o nosso Nhônio. Tudo certinho, minha produção. Vamos nós. Príncipe Negro Retrô. Bora, Margarina, me dizendo. Vamos, João. Passava, passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não sei expressar. Por ti eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci com esse amor, eu vivi, me deixou. Chegadinho, chegadinho, o Subagão Manau, o nosso retro aqui em Margarina. Por enquanto, o maestro vai detonando. Príncipe Negro. Aqui em Barcarena, hein? Mas já pensei em te buscar. Aqui tem pato no Tucupi. Príncipe Negro. Ei, tá, tá, tá. aqui tem emoção, pois o meu coração quer te trazer pra cá, pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. Ivan Júnior. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo. Só te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui em Belém do Pará. Mas já pensei em te buscar. Aqui tem pato no tucupi, também o tacacá. Os amigos aí da Paralhar Zizinhos, os amigos da gente hoje curtindo essa grande festa aqui no Espaço da Saudade. Valeu! Pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. Aqui tem emoção, pois o meu coração onda agora é retrô. Só pegando o clima, nossa peça aqui no Espaço da Saudade em Barcarena. Tem muita coisa pra acontecer, vamos lá! A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. No 220. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Com o pó do amor você viaja nas ondas, no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. Que esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Ah. Alô, Margarina! Sou traficante. Sou traficante do amor. Dentes, Edilson e Edielson e Rebelde. Sou traficante. Príncipe Negro! Bora, bota pra cima! Bora, espaço da saudade, alô, Margarina! O nosso retrô tá na área! Você pediu e ele chegou, Príncipe Negro. Baby, baby, a gente terminou, e agora o que restou? Só lembranças e um grande amor. Bora, baby! Baby, baby, você foi muito especial, mas que legal foi te conhecer. Desejo mil felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com você, era tão gostoso. Amiga, gente, amiga, amiga Eliane, o Luiz, Sandrão, lá do Laranjal. Está curtindo o retrô aqui, valeu! Só posso te dizer que já estou legal. Tem seu gão, não chega. Fora de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Maestro Rebelde, mais pólvora. Bora na brecha. Príncipe Negro. Galera do Flam Clube, Breguesias e Margarina. Estou em beijo hoje aqui no Espaço da Saudade, obrigado. Abraçando o Edilson e o Edilson do Rebelde aqui do Retro, valeu! Acima, rebelde! Baby, baby! Você foi muito especial. Mas que legal foi te conhecer. Grande amigo Machado da minha NASA! Agora consegui me quebrar a mesa lá de Belém. Lá da Pedreira! É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Príncipe Negro. Quando estava com você. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem. Que a família. Bora, Félix! O romance é dois. Só posso te dizer que já estou legal à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Margarina! Eu só quero amar, me dá um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Te amo e te quero, amor com seus mistérios. Vai no caqueado, no gigado, porque te amo. Vai no rebolado, vem! Vem que eu te quero. Amiga Close das Poderosas, da minha Thaís. A Tayane, a Paty, a Leide também, lá do Cafezão. Vai te amar. São no Redrô. Fica à vontade, meninas. Quero brilhos dos teus olhos junto aos meus. Eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Figuraça, rapaz. Meu parceiro Burico do CD, quanto tempo, hein? Porque te amo. Fala, Burico! Vem que eu te quero. O meu amor é você. Bora, Margarina! Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar. Estar nas noites de lua, sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Príncipe Negro. Não para, não para, não para. Vem dançando, vem, vem, vem. Alô, Margarina. Príncipe Negro. Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. E o que eu quero é te amar. Grande amiga Ariane, lá na Pedreira, lá de Belém. Pois é que esse breque está rolando. Saiu, Margarina, valeu, Ariane. E o que eu quero é dançar. Vamos! Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração, eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Grande amigo boneco também. A Tati, a Dava com a gente. Todos curtindo o Retrô. Obrigado. Príncipe Negro Retro, a melhor viagem de todos os tempos. Príncipe Negro. Olha,

lado, não para de olhar para mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Fazendo Big Big lá de Belém com a gente, junto com a galera do Breguesia aqui de Macarena. Fala Big Big! Tamo junto, hein? Quando lhe falar de amor. Amanhã domingo é viajou! E um cara simples como eu. É o nosso príncipe negro retrô, mais um som do Cineral. Juntos, hein? Príncipe negro. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega, funk e lambada. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. E aí, mané? DJ Félix, homem que arrebenta no som liberal. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de o maestro da saudade, DJ Rebelde, comandando a sua saudade do jeito que você gosta. Olha o caqueado, olha o caqueado. Alô, Margarina! O caqueado da galera de Macarena. Vem! Príncipe Negro. Príncipe Negro. Lembra aí, né, Big? Vou me divertir onde só tem fera. E aí, Big? Eu vou lá pro som da galera. Lá tem os DJs, reis da diversão. O som consagrado pelo... A nossa equipe quebra mesa, aqui ao lado. Você não sabe, eu vou... Aqui ao ladinho do Retrô. Ele é o príncipe. Bora, equipe quebra mesa. Esse é o som, príncipe. Quebra mesa, quebra mesa. Quebra mesa. Com os DJs Edilson e Edielson, eles comandam em todo lugar. Qual é o som? Esse é o som, Príncipe Negro. O som da galera me faz dançar. Com os DJs Edilson e Edielson, eles comandam em todo lugar. É que no show Negro. A soca do pop. A paçoca do pó. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo. Sai por aí, aonde é curtir, reúna a galera pra me divertir. Cheio de gatinhas, só pra relaxar, dar um gelo no estresse, só pra variar. Quero ver mulher bonita, muita geração, na batida é a soca, quero ver você dançar. É a Tecno Show comandando a... Bora que Margarina tá invadindo o espaço da saudade! É o som que invadiu, balançou e seduziu. Arrasta o povão, seja onde for, me sacode, é soca do pop. A soca do pop, Príncipe Negro. A soca do pop, Príncipe Negro. A soca do pop. Tecno Show e ponto final. Banda Amazonas. Segura o caqueado. Chegado o momento, vem você também curtir o som do novo Trem Terra, a comandar o show. Dinho e Toninho no seu amor. Júlio caqueado junto com a galera do Breguesia da gente, bora junto. Thank you. você de pertinho, a nossa baralhagem, o nosso príncipe Nego Retrô, DJ Rebelde, dando aquele aquecimento, mas a nossa realidade é isso aqui, ó. Muita saudade! Bora dançar! Vem dançando com o Retrô, a saudade gostosa! O maestro da saudade, maestro da saudade. Príncipe Negro. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou. Como é que ela tá? E ela mais linda ficou. Como é que ela tá em Barca Arena? Tão doce, tão bela. Comandante Bebe com a gente, o Edson, a Joelma, todos os amigos aí da Vila dos Cabanos, estou em Barca Arena hoje, obrigado! Fala Ariane, lá de Pedreira, lá de Belém, tá com a gente, valeu! E ela mais linda ficou, tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Obrigadinho, vem representando a nossa equipe Ultra Shop aqui em Barca Arena, obrigado! Sempre quis amar. Bora, dona Lene. Eu sou seu amado. Cadê o Silvinho, patrão? Amante, amigo. E os finais de semana ela fica comigo. Bora, Sheila, fica à vontade, hein, Sheila? Ela casou porque de tudo ele. O que que o DJ Vex tem? Carro, casa e dinheiro. E agora tem um barco agora, né, Vex? Toda semana em Barca Arena. Porque eu nada tenho. A Marlena vem com a gente, o Ian. Desde ontem no Retrô, obrigado. Valeu, Marlena, valeu, Ian. Fica à vontade, hein? Verdade, verdade, verdade. Príncipe Negro! E aí? Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um garoto. Meu parceiro DJ Boca da Minha Gente! Fala DJ Boca! Época do Crocodilo, liga a gente hoje. Eu sou o prazer da visita no Retrô. Fica à vontade, hein? Vamos lá! Toda a família Brandão com a gente! Príncipe Negro! Quebra esse gelo, aristocrata! Lá vem meu gato! Venha me abraçar! Oh, oh. Em cima do telhado, embaixo do sofá! DJ Júnior! Aí do som liberal, alô, Júnior! Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau, gatos namorando em meu quintal. DJ Rebelde, detona, garoto! Por carinho, oh, oh. Príncipe Negro. Quebra esse gelo aristocrata. Bora chegando, Margarina, como é que é? Venha me arranhar, ser minha gata. Oh, olha o gato, olha o gato. Em cima do telhado. Bora puxar, que é tão bom. Yeah! Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Miau, miau, miau, miau, gatos namorando em meu quintal. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo. Príncipe Negro. Para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar. Ô, parceiro Braz! Outra hora pra poder. Lá na Braz de Cuipiranga, a gente era Braz! Mas você também podia marcar. Só que a gente aqui nos conhece, valeu! Outra hora pro canto, outra data pra poder se enterrar. Príncipe Negro! Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Equipe Quebra-Mesa. Porém fosse de manhã, eu iria esse. Nossa equipe Quebra-Mesa, de Deus, com a gente. Diretamente de Belém, isso aqui com a gente, o Margarina, obrigado. Nossa equipe Quebra-Mesa. Equipe Quebra-Mesa, Quebra-Mesa. Curtindo saudade de verdade. Podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Os amigos lá do Jurunas, lá da Dubina Base, aí a gente, lá da Toca da Santana, estou em Margarina. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. A festa com o Retrô é outro nível. Nem adianta comparar.